mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Viste que nos fuimos de la cordillera, ahí detrás cordillera, cruzamos para atrás de vuelta como pelotazo, pasamos por Salta y nos fuimos a la Amazonía. Y ahí estaba María María. Che, Saris, el Empalme es como una gran enciclopedia musical que va arrastrando, que va arrastrando las páginas por la cabeza de la gente hasta que no tiene más remedio que adaptarlas, insertarlas. Esta canción te va a sonar conocida porque le estamos dando como entre un tarro para que te entre en esa cabeza de piedra. Vos que tenés la PP la vas a identificar enseguida, pero los que no todavía siguen escuchando por el link de Google tienen que saber que el APP te da data. Vos podés después checar si te gustó y podés buscar más. Decí que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. Sí, Geraldo Pasariño, seductor. Tem um ditado que diz: se o coração tá feliz, você pode voar, virar passarinho e cantar. Cantando a tristeza já era, todo dia vai ser primavera com suas cores e flores. A estação dos amantes, nos corações dos amores. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor, sabia laranjeira, maestro cantor. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor, sabia laranjeira, maestro cantor. Tem um ditado que diz: se o coração tá feliz, você pode voar, virar passarinho e cantar. Cantando a tristeza já era, todo dia vai ser primavera com suas cores e flores. A estação dos amantes, nos corações dos amores. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor, sabia laranjeira, maestro cantor. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor, sabia laranjeira, maestro cantor. ¿Qué le parece esta canción, amigo Brum? Usted que escucha habitualmente los pasariños ahí del otro lado de Queguay Chico. Eu passava a manhã inteira cantando pra ela, pousado no galho, bem pertinho da sua janela. Se eu fosse um sabiá laranjeira, eu passava a manhã inteira cantando pra ela, pousado no galho, bem pertinho da sua janela. De las emisiones del Empalme de días anteriores, creo que todas escuchables, quedó una escondida que se la vamos a recomendar al amigo Nelson, que es la que tiene que ver con el Newcom y la autocaravana. Esta fue ayer o anteayer. está subida y pegada en la página de Facebook. Más divertida, más light, como para decir que no siempre estamos metidos sesudamente en los temas sociopolíticos internacionales. A veces nos tomamos un descanso y aprovechamos también las sugerencias de nuestros asesores. En ese caso, el amigo Nelson hablaba de un deporte nuevo que él está practicando y que ninguno de nosotros conocía. El Newcom. Bueno, le hicimos una serie de bromas también. Pero hoy ya volvimos un poco más a lo trascendente, ¿no? Con el 11 de septiembre de Chile y la Amazonía devastada. Che, vos estás escuchando, Michael. ¿Cuánto sabés de portugués vos? Mirá, escuchá. El Samba da Benção es un tema mío hecho con Baden Powell, en que yo pido la bendición a todos los grandes sambistas de Brasil, desde el viejo Pixinguinha, este gran maestro de nuestro samba, este que es el padre de nosotros todos, hasta mis más jóvenes compañeros de trabajo, como Edu Lobo, Francis Haim, Chico Buarque de Holanda, y ahora este querido compañero que está aquí conmigo, Toquinho. É melhor ser alegre que ser triste, alegria é melhor, coisa que existe é assim como a luz. É melhor ser alegre que triste. Agarré una idea completa. Se pasó. ¿Quién es este que canta, che? Mencionó Toquinho, pero ¿quién que canta quién es? Mas para fazer samba con beleza é preciso bocado de tristeza. Preciso bocado de tristeza, senão não se faz samba, não. Senão é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. La samba es una forma de oración. Puede ser, sí. Porque o samba é a tristeza que balance. A tristeza tem sempre uma esperança. Tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro. A vida é pra valer e não se engane, não. Tem uma só. Duas mesmo que é bom. Ninguém vai me dizer que tem sem provar, muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, e confirma reconhecida. A vida, amigo, a vida é a arte do encontro, embora já tanto desencontro nessa vida. Há sempre uma mulher à sua espera com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vê se a beleza que tem num samba, não. O samba nasceu lá na Bahia. Se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Eu, por exemplo, o capitão do mato, Vinícius de Moraes, poeta e ex-diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô. Saravá! Saravá! A benção, senhora, da maior Ialorixá da Bahia, terra de Caim, João Carboneiro, Saramá. Abençoa o Pixinguinha, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. É isso, é isso. Abençoa o senhor. Saramá. Abençoa Cartola. Abençoa Caninha. Sua bênção, Ismael Silva. Engenheiro Urbide. Abençoa meu grande em todos os prazeres. Abençoa o mestre Nelson Cavaquinho. Abençoa meu grande Geraldo que Pereira. Que suene Cavaquinho. Abençoa Wilson Batista. Abençoa meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. Abençoa Ari. Parece que dijo Alessio Batista. Abençoa todos os grandes sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato, lindo e macio como a pele de Oxum. E agora de Ansã também. É Michael R. Saraba. Abençoa o maestro Antônio Carlos Jobim. Grande Jobim. Parceiro e amigo querido. Você que já viajou tantas canções comigo e ainda tantas a viajar. Abençoa o Carlinho Lira. Parceirinho 100%, você que une ação ao sentimento e ao pensamento. Sua bênção, saravá! Saravá! A bênção, Baden Powell, parceiro novo, amigo novo, que fizeste este samba comigo. Sua bênção, meu amigo. A mim não me gustam muito os líderes de uniforme, mas viste que saluda Baden Powell aí. Sua bênção, Edu Lobo. Sua bênção, Francis Jaime. E sua bênção, meu querido Toquinho. Antônio Jovim, Toquinho, os amigos do Fato. Sua bênção, meu parceiro. A bênção que eu vou partir. Eu vou ter que dizer adeus, mas não sem antes pedir a bênção a essa maravilhosa cantora da Bahia que está gravando esse disco conosco. Sua bênção, Maria Bethânia. Maria Bethânia. E eu quero Tenemos pedir a bênção que traer também umas canciones de Maria. Aos jovens músicos argentinos que estão tocando conosco, gente da pesada. Cacho Gomes na percussão. Sua bênção, saravá. E no baixo, Alfredo Ramos. Saravá. Na bateria, Zurdur Rochner, saravá. E no piano, e que também está dirigindo toda esta patota, Mike Ribas, saravá. E a bênção também ao técnico Lagarto de gravação, Carlos Pires, saravá. E a bênção ao amigo Alfredo Radozinski e sua mulher Raquel, que eu chamo particularmente de Farolito. Saravá! E abençoa os queridos amigos Coco e Silvina Pérez, os donos da boate do Café Conselho Lafusa, onde Toquinho e eu estamos sempre trabalhando, sempre com cantoras brasileiras novas. Eles que estão propiciando também essa grande penetração da música brasileira na Argentina. Saravá, Coco, e saravá, Silvina! E um saravá especial para minha querida mulher Jesse e Ansã da minha vida. Eu te amo. Saravá. Põe um pouco de amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem num samba não. De descargar la música hay que poner bien los nombres, porque a veces la bajás y te queda solo el nombre de la canción, a veces nada. Samba da Benção, qué miércoles querrá decir, versión live. ¿Cuál es el intérprete? Lo debo tener por ahí. Samba da Benção, ¿qué es, che? Es alegría. Depois de 5 anos, foto, olha, não tinha. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, o coco, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonita. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Vai melhorar, que a vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta, lá em cima do muro, sambando no asfalto. Eu canto um samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. La vida va a mejorar. Canta, canta, mía gente. No te olvides de cargar la tablet para darle toda la potencia musical al empalme ahí en la Guada. Empalme FM. Recuerdo claramente que en 2022 el tocayo de Colonia, antes de mudarse a Salto, nos recomendó este intérprete Branzuca. Tom C. Y la canción se llama Si que, si que. Si te gusta, agregalo a tu playlist, decí que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. Después que escuché la emisión del Empalme, Cesariz, no te olvides de recargar la tablet que le devolvés a la Victoria, la tablet descargada. Se agarra la tal calentura. Eu vi o cego lendo a corda da viola. Cego com cego no duelo do sertão. Eu vi o cego dando nossa aqui na corda. O cego preso na gaiola da visão. Está escuchando el gurú y el lagarto del vertedero. Están agregando todos a su playlist este intérprete, Tom C, que está harto escuchable, ¿no? El ritmo de samba impuesto por el Empalme Radio Rock. Creo que el gurú no participó de la autocaravana que anduvo el fin de semana acá. ¿Quién sabe qué pasó? Así que vamos a tener que hacer una buena mezcla. Vamos a pegotear bien esta canción con la siguiente. Está escuchando el maestro. Le vamos a dar acá en nuestro software mix. Cambiamos la versión, no sabemos ni cuál tenemos. Para mezclar, así que si quede Tom C con. Primero le damos sync, que es sincronizar. Ahí bajó un poquito. Y le damos play. Ahí nomás. Ahí, a ver. ¿Cómo que? Ah, ahí más. A ver. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até. Che, dice un mensaje acá. Esa música da gana de acompañarla con una caipirinha. El Michael tiene, trae de Brasil. Pero allá el viejo Araújo, 60 la unidad. Y acá, 160. No pego, yo pego, no pego, yo pego, no pego, no. No pego, yo pego. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti. En los años 80 vos le cruzaba los discos a la Eco por ahí por Cuaraí era, ¿no? Qué calor que se pasaba, che. No tanto por los discos que eran dos o tres, sino por las garrafas de Belo Barreiro, che. Qué calor. Llegaba acá y la Belo Barreiro seguía siendo lo más barato que había, ¿no, che? Recuerdo que se hacían campamentos en esa fecha y servía hasta para prender fuego eso. Hoy día a 60 la unidad, dijo el viejo Araújo, que está ahí en la frontera, debe estar disfrutando a lo loco con esta música del empalme. Por fin le ponemos un corte musical al viejo Araújo de acuerdo al lugar donde vive, ¿no? Digo yo. Empalme FM. Perdido que meu amor foi em Están belas estas zambas de raza negra, che. Nosotros descubrimos este grupo en los 90. Está agradable, está con sentido musical, che. Tempo perdido, tempo perdido. Está escuchando el gurú en su... ¿Cómo se llama? En su fanfan, nave fanfan de la autocaravana. Por ahí, por La Paloma, por ahí, por ahí. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. O que eu sinto por você hará. Palme FM. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá pra esconder o que eu sinto por você hará. Não dá, não dá, não dá, não dá. Só sei que o corpo estremece, as pernas desobedecem. Não é bom demais. Não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ará. Não dá, não dá, não dá, não dá. Oi! Não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ará. Não dá, não dá, não dá, não dá. Só sei que o corpo estremece, as pernas desobedecem. Inconscientemente a gente mismo son las 23:27 de este 11 de septiembre de 2024. Dice, qué buena que está esa música brasilera. ¿Quién era el que contrabandeaba? Sarís. Este era uno de los discos que trajo de allá. El Palme FM. Hay que explicarle a la juventud, che, que había una sección de los dancing de los finales de los 80, no fue comienzo de la década, fue el final y después una parte de los 90, se usaba para el rock brasilero, que sigue siendo hasta ahora, bueno, hasta ahora no sé, pero en aquel tiempo era escuchable, no era maravilloso, pero era escuchable. Palme FM. Recuerdo que en esos años nosotros viajábamos a Artigas y a Rivera y los tipos nos esperaban ahí con los morteros, che. Claro, vos decís, los cagaban a cañonazo. No, no, los morteros de madera donde se hacía la caipi. tenían la receta perfecta ellos, ¿no? La receta tal cual era la original. Sin pasarse ni de limón ni de azúcar. Bueno, era un mortero, sí. A veces las sugerencias llegan al empalme, porque se las pedimos a nuestros asesores, y a veces el empalme tira algún tema que después lo levantan y quedan conversando por fuera los oyentes del empalme. Incluso a veces se van a la mierda y a hablar de ese tema para no estar interferido con la música que a veces no les gusta, ¿viste? Pero en el caso de hoy, no sé, ¿viste? El tema fue el comienzo el 11 de septiembre en Chile. Después derivamos brevemente sobre la Amazonía y el desastre que está hace muchos años, ¿no? Sucediendo lo que va a significar tarde o temprano la extinción de los bichos. Yo no sé si decir el exabrupto que les mandé hoy temprano a los oyentes del empalme, porque le impacta, ¿viste? Cae mal, ¿viste? Pero es verdad, qué bicho, es una gran puta el bicho de dos patas, ¿no? En ese video que nos mandó el amigo Brum, se ven ríos de mercurio en la selva amazónica y cientos de miles de peces muertos arriba, flotando. Va una canoa navegando, apartando una mortandad impresionante de peces. Eso no es trucado, eso es realidad. Bueno, para no quedarnos solo con el desastre, cómo camina el bicho humano hacia su extinción, a veces le ponemos un poco de alegría. Y hablamos de todo, ¿eh? De todo hablamos. Se lo merece el perro. El perro, desde que es perro, siempre en la misma situación. Siempre. En todo lo... las veces que sabemos que el perro estuvo con el hombre, en las buenas y en las malas, para comer, para buscar comida, qué lujo, es así. Y bueno, y todas esas cosas del, sí, el 11, justo se da los 11, con el 11S. Pero, ¿qué va a ser? Uno ya después que pinta tanta cana y tanto tiempo y usted siempre hablando del TikTok, y el TikTok no es porque a mí y a usted nos moleste, sino que es porque todo el mundo quiere lo instantáneo, lo frívolo, lo y no le importa ese... mucho las discusiones, no quiere profundizar, no quiere no quiere nada, quiere, no quiere pensar, no quiere leer. Cada vez más abajo caemos. Estoy mirando el programa del Canal 4, se llama no me olvidé. Y está el presidente de la Junta y otro que del frente, ahí, un muchacho nuevo, Norte de apellido, que está haciendo un poco de política. Pero no han logrado nada bueno por el Paysandú, nada. O sea, después se hacen chistes entre ellos, bromas, pero se supone que un edil tiene que decir, che, vamos a ver cómo hacemos que la gente se movilice y hagamos esto y nosotros ponemos las maquinarias. No, es terrible, es terrible. Por algo estamos como estamos. ¿Qué va a hacer? Yo ya, mirando cómo es la Junta Departamental de acá, ya no entro mucho en profundizar la historia y nada así. Qué horrible, qué manera de caer, qué manera de seguir cayendo. No, ya estamos deseando el meteorito. En estos últimos minutos, música de 1973, golpe en Uruguay, golpe en Chile. Oh, now when I'm kissing my love, yeah, thumping in my head. Oh, now when I'm kissing my love, I close my eyes and see a pretty city. With a million flower beds, and I can hear the angels sing a song that only angels sing. She's such a pretty thing. Ya que intervino el amigo Nelson, vamos a escuchar esta tremenda melodía de Gladys Knight and the Pips. Se llama Midnight Train to Georgia. So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, what's left of his world. The world he left behind. Georgia, leaving on the midnight train. Yeah, Train to Georgia es el clásico que prometimos pasar durante todos los años de emisión del Empalme, un tema vinculado con los trenes por noche. Tren de medianoche a Georgia, amigo Nelson. Son los últimos minutos de emisión de esta emisión sorpresiva del Empalme Radio Roque. Mirá este tema, che. Yo recuerdo, señora, usted que escuchaba Dedique su disco, que este lo pasábamos. Claro, es la versión en español, pasamos nosotros. Me enteré recién ahora que era un clásico del año 1973. El intérprete es Charlie. ¿Dónde está? Charlie Rich. Y el tema se llama The Mutt's Beautiful Girl. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Empalme FM. song go on. It's a fine line between the darkness and the dawn. They say in the darkest night there's a light beyond. But the ending always comes at last. Endings always come too fast. They come. I love you, and that's all I know. That's all I know. That's all I ¿Cuántas canciones nos dejaron estos pibes? Bueno, en este caso me parece que solo uno. Art Garfunkel, All I Know. Yo dije los porque casi siempre estaba con Simon, ¿no? Que justo están acá, mirá, ahí llegan. Ahí va. Ajá, métele. Reach over troubled water. Para vos, Michael, que te vas a pescar. Ver el puente sobre aguas turbulentas. When you're weary, feeling small, when tears are in. Para mí, para mí, para mí. ocean's daughter. Transmitiendo desde Argan. del globo en verano, mai mai caliente en verano, mi cuenchi de salda desde la piscina congelada. De congelada ionizada el disco que Roberto Cabezas va cagando. Empalme FM. I see the lonely road that leads so far away. I see the distant lights that's left behind the day. But what I see is so much more than I can say. And I see you in midnight blue. I see you crying now. You found a lot of pain. And what you're searching for can never. Estás escuchando La Esquisita Seleção Musical de El Empalme Radio Rock. Desde algum ponto del globo Y para todo el arquipélago de La Y bajo la supervisão del engenheiro eléctrico Daniel Pintos. Todo el sonido eléctrico del Empam Radio Roque. Desde el Cerro el Boquerón de Villa Elisa. Transmite en la frecuencia de los 1880 kilowatts radio el Empam Radio Roque. Emisora en planta ingeniero José Carlos Urip de Villa Vicencio. Ingeniero de estudios Daniel Faha Pintos Balbuena. Auxiliar de limpieza Lavanda Rodriguez de Jabon. Operador de estudio Roberto Rocamora Fuentes. Ha sido otro comunicado al pedo del Empam Roque. Metal